vida boa. Pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, desvia do bang do fuzil. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, flow do He-Man de Brasil. Happy New Year, Réveillon, Rio de Janeiro. Mais de 1 milhão de rajadas e fogos. Todos felizes, é noite de verão. A gata dança ouvindo o som, sente a pressão do efeito bomba. A noite toda nocauteando, faz Hollywood beijar a lona. O termômetro explode, fico rindo da própria sorte. Vem que tem, meu bem, ela quer então vem. Louco que faz som pra pista, classe A, formação sinistra. Perfeição rodando um tchaco, Nikit City, valeu, um abraço. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, desvia do bang e do fuzil. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, o flow do Rio made in Brasil. Ratatá, a mina vai dançar, descer até o chão quando o espelho chega. Ajoelhou, tem que rezar. Te benzo com a pimenta dourada pra te perdoar. Pecadora na minha mão é matadora, predadora. A sua missão é simplesmente ser loura. Piranhão, sempre mente mais pra mim. Fala a verdade. S-P-E-E-D, espidão é assim. Striptease da realidade. Frango no espeto com farofa branca. Entra no banheiro químico e se tranca. Na praia de ninguém arranca canga. Baixinha pra não caçar, sobe nas palanca. Panca até o sol baixar. Espanca até o sol raiar. Grebo nas suas ancas até te machucar. Aqui com areia, cuidado pra não se ralar. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, desvia do bang e do fuzil. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, flow do Rio made in Brasil. Eu quero e todos à minha volta, pra melhorar de vida eu faço essa revolta. Pela coletividade ninguém se move, seja antes de Cristo ou em 2009. Vida boa quem não quer, eu desconheço. Rala 8 horas pra ganhar minha regra, eu não mereço. Quero dormir sem ter hora pra acordar. Quero comer sem pensar se eu tenho pra pagar. Quero ganhar muito trabalhando pouco, comendo frango assado com farofa e água de coco. Mulher de prata no bolso, eu não gasto com beijo. Eu fico mais desformado no bar bebendo cerveja. Vida boa com os amigos em volta, registrando na Sony, Cyberjot ou na Minolta. D-E-L-E-V-E de Nikit, Nikit. Eu não rap até alguém me despedir, mas até lá a Juba vai repetir. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, desvia do bang e do fuzil. Quem não quer vida boa, pega a brisa bem na proa. Gata mexe o quadril, flow do He-Made Brasil. Tentando nessa vida só de passagem, só quero aproveitar essa viagem. Não ser mais uma peça na engrenagem, curtir e desfrutar dessa paisagem. Vida boa, boa vida, passagem pro Caribe só de ida. Champanhe, churrasquinho e margarida, assistindo a vida de camarote. Mantendo recheado o malhate, andando de veleiro e não de bote. Corte! Cena 2, tem que ser agora e não depois. A vida foi feita para contemplar. Hora extra na minha vida só se poupar. Encontrando os parceiros só pra rimar. Jogar conversa fora na aurora boreal. No estilo pai e peito passa mal. Vivendo no templo oriental. Uá, uá, uá. Ninguém na minha porta para me cobrar. Devo e não nego e não vou pagar. Para quebra da bolsa vou laborar. Contate no show para ajudar. Telefone tá na mão, pode ligar. É isso aí, quiser um show nosso, só ligar. Vida boa, boa vida. Alô? É o melhor show do ano. Beijo, me liga. É isso aí, vida boa, boa vida. Diz que temos que trabalhar, beleza, até acredito. Mas pô, se eu trabalhar 16 horas por dia, 10 horas por dia, o tempo vai passar e quando eu puder curtir, vou estar velho pra caramba.